Irmãos, hoje nós estamos com um pregador convidado, é o pastor Fred. Ele é ganês, pregou aqui no culto da tarde, está acompanhado do missionário Flávio, que o pastor Fred, ele é missionário da missão Pioneers, a qual o Flávio também faz parte, e ele trabalha como coordenador de área. Ele mora em Gana, mas ele viaja o mundo envolvido com a missão Pioneers. Pregou aqui hoje à tarde, ele fala, vai pregar em inglês, e o pastor Flávio vai traduzir para a gente. Deus abençoe muito e a nossa vida, Deus abençoe muito a vida do pastor Fred, que é bênção ter ele aqui com a gente, tá bom? Graça e paz, amada igreja. Muitos chegam até mim perguntando a respeito do que é uma agência missionária, o que faz uma agência missionária. E eu confesso que eu tive dificuldades de descrever, de responder essa pergunta, e até que finalmente eu encontrei uma ilustração que talvez possa nos ajudar. Amados, nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, de que Deus nos chama e nos chama para ser bênção, vasos de bênção. A palavra de Deus, mais precisamente o apóstolo Paulo, fala a respeito de árvores. O Senhor Jesus também usa essa ilustração. Árvores que são plantadas e que onde quer que estejam plantadas precisam dar frutos. E, queridos, muitas vezes o Senhor ele escolhe algumas dessas árvores para levar até contextos transculturais, para lugares distantes. Ele pega essas árvores que estão dando frutos nas suas Jerusalém e vai levá-los para locais onde o Evangelho não é conhecido. Podemos dizer que o papel da agência missionária é servir a igreja e o seu missionário, ou essa árvore, fazendo com que ela que produzia frutos na sua Jerusalém, seja ela qual for, ela passe a produzir num outro contexto, num terreno diferente, num clima diferente. A agência missionária, ela tem como função ajudar essas testemunhas a chegar e eventualmente produzir frutos nesses novos lugares. Amados, foi exatamente isso que eu e Verônica experimentamos quando em 2002 saímos aqui dessa igreja para Bangladesh. E lá, graças a Deus, não chegamos só. Nós estávamos ali, encontramos ali irmãos e irmãs em Cristo, servindo na nossa agência, a agência Pioneiros. E ali eles puderam nos receber, nos orientar, nos liderar, pastorear, fazendo com que não somente sobrevivêssemos a um campo tão difícil como Bangladesh, mas também que eventualmente pudéssemos estar produzindo frutos e, mais importante ainda, voltando 14 anos depois, ainda mais apaixonados pelo Deus da Seara. Nós encontramos, eu e Verônica, não uma agência, encontramos uma família. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês um membro dessa família, alguém que conhecemos há vários anos atrás e que faz parte dessa igreja global que o Senhor tem levantado para si. Que o Senhor tem todos os dias trazido e formado através de diferentes cores, línguas, fazendo com que devagarzinho, gradualmente, nós possamos chegar até a visão do Apocalipse 7, que trata de tantos povos, línguas, nações, um dia diante do Cordeiro, adorando para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje eu tenho a honra de apresentar nosso irmão Fred. Ele é ganês, já foi o diretor da base de mobilização da África, hoje ele serve novos escritórios espalhados pelo mundo, inclusive o de Recife, onde nós estamos, e nos ajuda no seu dia a dia, a partir, no nosso caso, de Recife, a enviar missionários para as mais diversas partes do mundo, mais especificamente para onde mais se precisa do Evangelho. Portanto, eu queria que o irmão Fred estivesse conosco. Praise the Lord. Louvado seja Deus. Yes. You got it this time. Anterior. Back home in Ghana, where I come from, when you hear praise the Lord, the response is hallelujah. Em Ghana, quando nós dizemos louvado seja Deus, a resposta é um forte aleluia. So we're going to try praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Aleluia. Praise the Lord. Aleluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. I bring you greetings from my wife Evelyn and three daughters and a son. Eu trago as saudações da minha esposa Evelyn, das minhas três filhas e do meu filho. 4 years ago, I told a group of friends. Há 4 anos atrás, eu contei a um grupo de amigos. Back in Ghana. Em Ghana. That I felt then that the Lord was going to call. Que o Senhor estava me chamando. Me and my family to serve in Asia. A mim e a minha família para servir na Ásia. And I told them it might be Thailand or Malaysia. E I don't eu know. Disse a eles, olha, pode ser na Tailândia ou na Malásia, eu ainda não sei. And then 3 years ago. E aí 3 anos atrás, ou seja, 1 ano depois. I was shocked. Fiquei surpreso. There was an invitation que eu fui por ter sido convidado for me to move from Ghana all the way to Chiang Mai, para se mudar de Ghana até Chiang Mai, na Tailândia. So be careful about the things you say. Então cuidado sobre as coisas que você ora e diz. I'm so grateful to Pastor Sergio and the leadership for allowing me to share fellowship with you this Eu evening. Estou muito grato ao Pastor Sávio e à liderança dessa igreja por deixar estar aqui pregando. And I'm also grateful that out of this assembly, this gathering of the redeemed of the Lord, you sent one of your best to Ghana to serve amongst the Kokumba people. Thank you. Eu também estou muito grato por saber que dessa assembleia, e essa assembleia, ela tem abençoado o meu país através do envio de alguns dos seus melhores para servir entre os Kokumbas. Obrigado. And I'm also grateful that out of this place you sent so many missionaries. E eu também estou muito grato, porque eu sei que daqui desse lugar vocês enviaram vários outros missionários to the nations of the world, para as nações do mundo, including your own Flavio, Veronica and others. Incluindo Flávio, Verônica e outros. I want to make an appeal. Eu quero fazer um apelo para vocês. The missions world is looking up to Brazil. O mundo de missões está olhando para o Brasil. It used to be that folks like me didn't think like I could also be a missionary. Antigamente, costumava-se achar que pessoas como eu não poderiam ser missionários. My father introduced me to missionaries when I was age 8. Meu pai me introduziu a missões quando eu tinha 8 anos de idade. He was an electrician. Ele era um eletricista e costumava consertar. Go to the homes of missionaries to fix the electrical problems. Consertar casas de missionários ali perto da nossa aldeia. But I never thought that a Ghanaian can be a missionary. Mas eu nunca pensei que eu, um ganês, poderia me tornar um dia um missionário. Aleluia. Aleluia. It took me some time to know that once you are a believer. Amém. Desculpa, gente. Demorou um certo tempo para eu entender que uma vez crente, once you have been redeemed by the blood of the Lamb, uma vez redimido pelo sangue do Cordeiro, once you are a Christian, uma vez cristão, you can be a participant in God's global mission. Você pode participar na missão global de Deus. Whether you are a Brazilian, Ghanaian, Nigeria. Seja você um brasileiro, um ganês, um nigeriano. Every wall is broken. Every barrier is removed. Todas as barreiras foram quebradas. And the missions world is looking to Brazil. E o mundo missionário está olhando para o Brasil. That the time is going to come. Porque o tempo virá. Brazil will be the leading mission. Country that is sending missionaries. E o Brasil será o país que liderará o movimento missionário global. And I think that places responsibility on you. E isso coloca a responsabilidade sobre vocês. And my prayer that you stay spiritually vibrant. E a minha oração é que vocês continuem espiritualmente vibrantes. Stay on God's mission. Estejam focados em missões. Participating in his global mission. Participando na missão global de Deus. I know sometimes when we go to the US. Eu sei que quando algumas vezes eu vou para os Estados Unidos. Some churches that used to support missionaries. Algumas igrejas que estão acostumadas a suportar missionários. Eles dizem que estamos cansados. So mission has become a side issue. Então missões se tornou uma questão secundária. I beg you, my dear brothers and sisters

sunk near Lampedusa in Italy. Ele afundou perto da costa italiana. Many of those that drowned were trapped inside the boat. A maioria daqueles que se afogaram estavam presos dentro do barco. Among them was a young lady in her 20s from the country of Eritrea. Entre eles estava uma jovem de pouco mais de 20 anos do país Eritreia. She was giving birth as the boat sunk. No momento em que o barco afundava, aquela mulher estava em trabalho de parto. And rescue divers, os mergulhadores, quando abriram o navio, found a dead child in the drowned woman's clothing. Encontraram um bebê morto entre as roupas da mulher. He was still attached to the mother's umbilical. O cordão umbilical ainda estava junto à mãe. And in the next slide, you see, these are the costs, and each one is numbered here. Cada um desses caixões tem um número. And the dead mother and the child had the numbers number 288 and number 289. E a mãe e filho foram marcados nos caixões, foram enterrados nos caixões 288 e 289. The diver who went down into the boat. O mergulhador que encontrou os corpos no said that their mask, the mask that they were wearing, was full of tears. O mergulhador que encontrou os corpos disse que não aguentou. A máscara que ele usava encheu de lágrimas. As they brought mother and child to shore. Conforme eles traziam mãe e filho até a costa. And the sad thing is that this tiny infant. E o fato é que esse pequeno infante, esse pequeno bebê, had traveled just a short distance. Eles disseram, eles afirmaram, esse pequeno bebê, ele viajou tamanha pequena distância. Into a world, distância, a world of violence, dentro de um mundo de violência, corruption, corrupção, exploitation, exploração, and died for it. E morreu por causa dele. A world of selfishness. Um mundo de egoísmo. And the tiny baby, e aquele pequeno bebê, died because of it. Morreu por causa desses flagelos. A journalist found the husband of this 20-something-year-old. Encontraram o marido dessa Eritreia. And the husband had been looking for the wife. O marido estava tentando encontrar a mãe, a esposa, no meio daquela bagunça. He gave the name of his wife. Finalmente ficou sabendo da tragédia e deu o nome da mãe. And the wife's name happened to be Johanna. O nome dela era Johanna. Johanna. Johanna. Which means God is gracious. Que significa Deus é gracioso. Is God gracious? Deus é gracioso. What questions come to your mind when you hear stories or see images like this? Que perguntas vêm ao seu coração e mente quando vocês veem imagens e escutam histórias como essa? Or have we become too used to seeing this on our television? Ou será que ficamos tão acostumados a ver isso na televisão que sequer pensamos a respeito? What questions come to your mind? Que perguntas vêm até você? What arouses inside you? O que é que isso causa dentro de você? Well, I'll tell you what. The questions that come to my mind. Bem, o que eu posso dizer para vocês é o que são as questões que vêm para o meu coração. I ask myself, eu pergunto a mim mesmo, what is my purpose here on earth? Qual é o meu propósito aqui na Terra? Why am I here? Por que eu estou aqui? Why are you here? O que eu estou fazendo aqui? Why are we here? Porque nós estamos aqui. Do I still have compassion? Será que eu ainda tenho compaixão? For lost souls. Pelas almas perdidas. Do I have a sense of urgency? Será que eu tenho ainda um senso de urgência com relação à missão? To share the gospel. De compartilhar o evangelho do Senhor Jesus. All things have become so normal around me. Talvez as coisas ficaram tão normais ao nosso redor. And I'm losing my sense of sensitivity. Eu estou perdendo a minha sensibilidade. Am I weeping? Am I groaning? Estou eu chorando? Estou eu me conformando com o que está acontecendo? Será que eu estou tentando buscar o perdido? The Lord will have those of us who say, Lord, come now. O Senhor vai ter muitos de nós dizendo, Senhor, vem agora. Those of us who say, Lord, do something now. Faça alguma coisa agora, Senhor. The Lord will say, I am a God of compassion. E o Senhor vai nos dizer que eu sou um Deus de compaixão. That is why I am not acting now. E é exatamente por isso porque eu não estou agindo agora. It is the Lord's wish. É It is the Lord's desire. Our Father. É desejo do Senhor, é o desejo do Senhor. That many might come into the saving knowledge. Muitos outros ainda possam vir para a sua família. Of Christ. Para a família de Jesus. The three largest non-Christian religions in the world are rooted in Asia. I just want to give an example. The three largest non-Christian religions. As três religiões menos alcançadas, ou melhor, os três grandes blocos não alcançados do mundo, eles estão na Ásia. 1.1 bilhão Muslims. De muçulmanos. 950 million Hindus. 950 milhões de hindus. 920 million Buddhists. 930 milhões de budistas. There are also 680 million Asians with no formal religion. Então existem também ainda 60 milhões de asiáticos que sequer professam a religião. Sometimes we like to think that the whole world is Algumas vezes a gente pensa que o mundo inteiro. But there are only 30% or so. Algumas vezes a gente acha que o mundo inteiro está alcançado. Mas nós somos. After all, the world billion. Nós somos apenas um terço da população mundial. Who are Christians, who are believers. Apenas um terço. We have more than at least 6,000 unreached people groups. Mais de 6 mil povos não alcançados. Totally unengaged. Completamente não. Unengaged, gente. Just an observation. Unengaged, amados, é uma etnia que sequer tem um movimento, uma igreja dentro dele. Pioneers is doing our little contribution. Pioneiros está tentando dar a nossa pequena contribuição. Currently we have more than 300. Atualmente a gente tem mais de teams. Mais de 300 equipes. Serving in 104 countries. Trabalhando em 104 países. And serving amongst 212 Servindo entre 212 grupos não alcançados. All of this is just scratching like the surface. E mesmo assim, tudo isso é nada comparado com a necessidade que há no mundo hoje. What is our response? Qual é a nossa resposta a essa necessidade? How may we step into the lives of unreached people groups? Como a gente pode se envolver com esses povos não alcançados? How may we step into the lives of people in our family, people at our workplace, people in our neighborhood? Como é que a gente pode se envolver com pessoas na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança que ainda não conhecem a Jesus? The scripture we read, verse 16 says. No texto que nós lemos, Atos 17, versículo 16. While Paul was waiting. Ele fala que enquanto Paulo esperava in Athens, em Atenas, he was greatly distressed, ele estava extremamente revoltado. Ele se revoltou com o que ele viu. To see that the city was full of idols. Ao observar que a cidade estava cheia de ídolos. In verse 16, in chapter 16, no capítulo 16, Paul had been in Philippi. Paul tinha estado em Filipos. And he had been flogged severely. E ele foi extremamente perseguido. Stripped and beaten severely. Ele foi despido. Ele recebeu uma pisa. For preaching the gospel. Por pregar o evangelho. From Philippi, he moved to Thessalonica. De Filipos ele foi para Tessalônica. And in Thessalonica also. Também em Tessalônica. He had a problem over ele there. Teve problemas lá. For preaching the gospel. Por pregar o evangelho. Then from Thessalonica he moves to Berea. E aí ele sai de Tessalônica e vai para Berea. While he's preaching in Berea. Ali ele estava pregando. The folks from Thessalonica, they heard about it. Quando os seus opositores de Tessalônica ouviram a respeito. And then they came to Berea. E aí vieram até Berea to attack him over para atacá-lo novamente. Now he was escorted. Agora ele sai escoltado. To Athens. Até Atenas. If it were you and I, se fosse eu ou você, having been escorted, rescued from the mob, depois de tanta oposição, you probably would just stay in your room to do some reflection. Provavelmente nós escolheríamos talvez ir para o nosso quarto para descansar, para refletir, or even pray, which is a good thing. Para orar, que é ótimo. Or to read. Ou para ler. But not with Paul. Mas não Paulo. The scriptures tell us, as escrituras nos dizem, he was greatly distressed, ele estava revoltado por ver o que ele viu. That the city was full of idols. A cidade estava cheia de ídolos. He went into their streets. E aí ele foi para as ruas. He noticed where their marketplace was. Ele percebeu, ele saiu entendendo onde é que estavam as feiras, os mercados. He noticed where their synagogue was. A sinagoga. Where the teachers of the law, onde os professores da lei estavam. Would meet and debate. Onde eles se encontravam, debatiam. He observed the signs. Ele observou os sinais. He listened to their conversations. Ele ouviu as conversas. He listened. Ele escutou as pessoas. He looked. Ele observou. And now he could sum up their thoughts. Ele começou a entender alguns dos seus pensamentos. And then he knew how to engage them. E aí ele aprendeu como se envolver com essas pessoas. Paul knew that he carries inside him. Paulo sabia que ele carregava dentro de si the temple of God. O templo do Espírito Santo. As believers, como crentes, you are the temple of God in your office. Você é também o templo do Senhor no seu escritório, no seu trabalho. The temple of God in your apartment complex. O seu é o templo do Senhor no seu complexo, no seu prédio. The holy life of Jesus. A vida santa de Jesus is poured inside you. Ela está dentro de você. Ela foi colocada dentro de você. And we have a responsibility to pour that life. E nós temos a responsabilidade de colocá-la também na vida de outros. Into other lives. Paul looked and he saw something. Paulo observou e ele viu algo. The Greek word that Luke uses, a palavra em grego que Lucas usa, let me go back. Deixe-me voltar atrás. In Athens, it was easy for Paul to see the statues, the altars, the shrines. Em Atenas, era fácil para Paul perceber as estátuas, os templos. The works of art. Os trabalhos de arte. And even me, I fall into that trap. E eu também, isso acontece comigo também. You go on vacation to beautiful cities. Então, se você vai de férias para cidades interessantes. And the first thing you pull a camera. E aí é claro que você vai estar fotografando a cidade. And admire. Você vai estar admirando a cidade. The beauties in this. A beleza que você encontra naquelas cidades. Not so with Paul. Paul não foi bem assim. Not so. He was moved. Ele foi tocado. He, by the fact that they did not honor the one living creator God. Ele foi movido pelo fato de que aquelas pessoas, ou melhor, que o Deus vivo, ele não recebia daquelas pessoas a honra que lhe é devida. The creator God who had revealed himself in Jesus Christ. O Deus criador revelado em Jesus Cristo. Do you see idolatry that engulfs you? Você vê esse tipo de idolatria ao redor de você? We are all prone to idolatry. Nós, na verdade, nós somos muito vulneráveis à idolatria. The crave for beauty. Que a gente gosta de beleza. Power, money, accomplishment. Poder, dinheiro, metas que a gente deve all alcançar. These things have become idols. Todas essas coisas podem se tornar ídolos. And there doesn't seem to be any stopping in our crave for these things. Então, essas coisas, esses novos ídolos, eles são bem diferentes daqueles que Paulo percebeu, mas eles nos assolam, eles nos assombram. A very good writer called Tim Kelly. O Tim Kelly. He says that the heart is an idol factory. Tim Kelly diz que o coração é uma fábrica de ídolos. Anything that we value more than God, qualquer coisa que a gente passe a valorizar mais do que o próprio Deus, has become an idol. Se torna um ídolo para Because nós. Of idols, we can't engage missions. Então, I'm sorry. Because of the idols that have invaded our lives. Então, por causa de alguns desses ídolos que invadem as nossas vidas, a gente acaba não se envolvendo com missões. It's hard for us to fill the heart of God. É difícil para a gente preencher o coração de Deus. Compassion for people. Ter compaixão das pessoas. May the Lord deliver us. Que o Senhor nos poupe desse perigo. From idolatry. Que o Senhor nos poupe da idolatria. Paul, Luke, listen. He learned to understand the people. Paulo viu, ouviu e entendeu. How are we being attentive? Quão atentos temos nós sido to the people around us? As pessoas que estão ao nosso redor. When you walk on the streets, quando a gente anda nas ruas, and you see people, quando a gente vê as pessoas, you go to the stadium, a gente vai para o estádio de futebol, you see people, a gente vê pessoas, you are at an airport, a gente está no aeroporto, and see thousands of people, várias pessoas, you are in a plane, a gente vai para o avião, 150 people, 150 pessoas. How do we see people? Como a gente percebe essas pessoas? Let's think about that. Vamos pensar a respeito disso. The scripture tells us that Paul was greatly distressed. As escrituras nos dizem que Paulo estava revoltado. He was provoked. Ele foi provocado. He felt the lostness of the people. Ele percebeu, ele sentiu a perdição daquelas pessoas. He was moved in his being. He was stirred up. No seu mais profundo interior, ele estava incomodado com a perdição das pessoas. The Spirit of God has not stopped staring. O Espírito de Deus não deixou de olhar para Paulo. Não deixou de estar mexendo no coração de Paulo. It is you and I who are busy. Somos nós, eu e você. Desculpa. O Espírito de Deus não deixou de se mover dentro dos nossos corações. Mas somos nós, eu e você, que pela nossa ocupação, por estarmos ocupados. Jesus describes the lost. Desculpa, deixa eu Por estarmos ocupados, é isso que ele quer dizer. Por estarmos ocupados é que a gente não percebe esse mover do Espírito de Deus. Jesus describes the lost in a context in a context of a past tense. Jesus descreve o perdido usando o pretérito. The lost as that which is lost. O perdido é aquele que foi que that which has perished, the lost. You know, described in the context of the past tense. Então Jesus trata do perdido como aquele que ficou perdido, foi perdido. Perished. Pereceu. People filled with ruin and misery. Pessoas cheias de miséria real. Far from God. Distantes de Deus. In night and darkness. Em escuridão, em trevas. This is how the scriptures é assim que as escrituras descrevem aqueles que não estão na família de Deus. Those who are not the redeemed of aqueles the Lord, que não estão redimidos pelo Espírito, by the grace of God. Pela graça de Deus. So Paul was distressed. Então por isso se revoltou. Because he saw them for who they were. Porque ele viu quem eles realmente eram. Are we seeing people? Estamos nós vendo pessoas com compaixão. No verso 17, de 17 ao 22, we see that Paul's deep reaction compelled a response. A gente percebe que a reação de Paulo era Ela se encaixou, aquela revolta de Paulo gerou uma resposta. He reasoned in the synagogue with the Jews. Ele começa a falar de Jesus na sinagoga com os God-fearing Greeks as well. E com os gregos piedosos. As well as in the marketplace. Da mesma forma na feira, na rua. The point is that Paul seeing the idolatries and stuff did not drive him out of É interessante perceber que o que Paul percebeu da idolatria, perceber que o que Paul viu de idolatria não o afugentou, não fez com que ele fugisse de Atenas. But it drove him, muito pelo contrário, into engagement, fez com que ele se envolvesse com aquele, com os perdidos, to share the gospel, para compartilhar o evangelho do Senhor Jesus, out of a heart of compassion, por causa de um coração piedoso. Hallelujah. Um coração que tem compaixão. He did not give up. Ele não desistiu. In despair. Ele não saiu em desespero. But as the Spirit stirred up in him, mas o Espírito de Deus estava incomodando Paulo. He got engaged. E por causa disso ele se envolveu. The Lord is calling us tonight, da mesma forma o Senhor nos chama hoje. To get engaged. Para se envolver. Step into the life of the people around you. Para estar envolvidos com a vida dos perdidos que estão ao nosso redor. With the gospel. Compartilhando o evangelho. He preached the good news about Jesus. Ele pregou as boas novas do Senhor Jesus. And the resurrection. E a sua ressurreição. The scriptures tell us some ridiculed him. As escrituras nos dizem que alguns ridicularizaram Paulo. They laughed at him. Eles riram. They said he's a babbler. Eles disseram que ele é um tagarela. Same thing happens. Mesma coisa acontece. You might be ridiculed. A mesma coisa acontece hoje. Você pode ser ridicularizado também. But you will not be the first. Mas você não será o primeiro. Even Jesus, our Savior, o próprio Senhor Jesus foi ridicularizado. He was ridiculed. Ele foi ridicularizado. They mocked at him. Eles zombaram do Senhor Jesus. So you will not be the first. Então você não será o primeiro. Let's respond to the stirring of the Vamos Holy Spirit. Responder ao incômodo do Espírito da mesma forma. Paul was not easily put off. Paulo não era fácil de ser colocado de He lado. Sees the opportunity. Ele pega, ele aproveita as oportunidades. We have so many opportunities. E nós temos tantas oportunidades. Every single day. Todos os dias. Every single day. Todos os dias. Are we so mixed in with the idolatries of our culture? Estamos nós cientes da idolatria da nossa cultura? That we no longer see what Paul saw. Estamos nós tão confortáveis ou acomodados com a idolatria na nossa cultura que a gente não olha para ela com os olhos de Paulo? In the context that we live, num contexto em que a gente vive. And fail to feel what he felt. Será que nós paramos de sentir o que ele sentiu? The Lord help us. Que o Senhor nos ajude. It's always good to see that Paul is not even the first to be stepping. É sempre bom perceber que Paulo não foi sequer o primeiro a sair da sua zona de conforto. Think about it. Pense. Jesus, Senhor Jesus, steps out of his royalty. Ele deixa a sua realeza para trás. His throne, his position. Ele sai da sua posição de honra. And steps down into our life. E vem para a terra para viver entre nós. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Hallelujah. Verse 22 to 31. Do verso 22 até o 31. The scriptures tell us Paul stood up. As escrituras nos dizem que Paul se levantou. He said, "People of Athens." Se levantou no Areópago e disse atenienses. In every way you are very religious. Eu vejo que vocês são extremamente religiosos em tudo que fazem. For as I walked around and looked carefully. Por isso eu estava andando e observando os seus objetos de adoração. I found an altar. E percebi um altar. With this instruction. E tinha uma instrução. To an unknown God. Ao Deus desconhecido. So you are ignorant of the very one you worship. Então vocês na verdade são ignorantes do próprio Deus que você adora. Now I'm going to proclaim him. Agora eu vou falar desse Deus desconhecido para vocês. He begins where His audience is. Então ele começa de onde estava a sua audiência. Ele aproveita o fato de que a audiência já conhecia esse Deus desconhecido. And he builds a bridge into their heart. Usa aquela fundação e constrói uma ponte até o coração das pessoas. Let's be interested. Vamos se envolver, vamos se interessar. In the life of people that we think are very even difficult. Nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Difficult to even have conversation with. Talvez pessoas que sejam difíceis até de ter uma conversa. Let's pray with them. Let's listen to their stories. Vamos ouvir o que elas têm a dizer. Paul listened to the people in Athens. Paul ouviu o coração das pessoas. He listened carefully. Ele escutou com atenção o que elas tinham a dizer. Ele escutou as suas perguntas. And he responded. E ele respondeu a elas. He started from where they were. E ele começou a responder de onde elas estavam. He didn't condemn them. Ele não as condenou. But he didn't compromise the gospel. Mas ele também não comprometeu o evangelho. Aleluia. From verse 24 to 31, I just want to pick the key issues. Verse 24. Paul presents to the Athenians. Do versículo 24 ao 31, Paulo apresenta aos atenienses that God is the personal Creator and Lord of everything. Deus é o Senhor, é o Criador de absolutamente todas as coisas. He brings to their knowledge. Ele traz para o conhecimento dos atenienses. That God is the sustainer of life. De que Deus é o sustentador da vida. And he is not served by human hands. E ele não é servido por mãos humanas. As if he needed anything. Como se ele precisasse de alguma coisa. In verse 26. No verso 26. He lifts up the knowledge. Ele levanta o conhecimento. That does. God is the sovereign ruler of all nations. De que Deus é soberano sobre todas as nações. From one man he made all the nations. De um homem ele fez todos os outros. That they should inhabit the whole earth. I'm sorry. That they should inhabit the whole earth. De forma que eles habitassem toda a terra. Aleluia. Amém. So you are a Brazilian. I am Brazilian. And I'm a Ghanaian. Ótimo. Eu sou brasileiro e ele é ghanês. Graças a Deus por isso. All determined by our Father. Determinado por Deus. I'm not a Ghanaian by mistake. Eu não sou um ghanês por erro. Neither are you a Brazilian by mistake. Da mesma forma, Flávio também não é um brasileiro. Our wise God. Nosso Deus, sábio Deus. He determined the places ele determinou onde nós estaríamos vivendo. The key thing is that a coisa mais importante aqui there is a creator. É que há um Criador. We have one Father. Nós temos um Pai. People these days want to live. As pessoas esses dias eles querem viver. As if they just got into the world. Então elas entram no mundo. As if they created themselves. Então elas acham que elas são as criadoras do que elas fazem, deixam de fazer. Not feeling any obligation to a creator God. Elas não sentem nenhuma obrigação para com o Criador. And therefore living life anyhow. E por isso elas vivem do jeito que acham. Because they are not accountable to anything. Porque elas não são responsáveis diante desse Deus. God is becoming unimportant. Deus tornou-se não importante para essas pessoas. And the gospel irrelevant for them. E o evangelho irrelevante. But not so with Paul. Mas não foi isso que aconteceu com Paulo. He said, God is the Father. Ele diz que Deus é o Pai. Of all people. De todas as pessoas. And then verse 30 to 31. E os versículos 30 até o 31. He is the judge of the world. The judge. Diz que Deus é o juiz do mundo. Through Jesus Christ. Através de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Aleluia. I like the fact about eu gosto do fato. Some sneered and ridiculed Paul. Eu gosto do fato de que alguns ridicularizaram Paulo. And that still happens today. E isso ainda acontece hoje. But others were deeply moved. Mas outros foram profundamente movidos. And touched by the message. E tocados pela palavra. They said they wanted to hear more. Eles disseram que queriam ouvir mais. And a few believed. E alguns deles creram. Just the same way. Da mesma forma é hoje. Hallelujah. I like to talk about the Father's intentional mobilization sending yield fruit. Eu quero falar para vocês de que essa mobilização intencional de Deus através do seu Espírito, ela dá frutos. Myself and others were sharing time with leaders of one of the denominations in Papua, West Papua. Okay, you're in Melbourne, right? Yes. Eu estava em Melbourne duas semanas atrás, servindo, ou melhor, encontrando com alguns líderes da igreja de Papua. And this denomination was established in 1962. E essa denominação particular foi estabelecida, fundada em 1962. Out of the work of missionaries that the Lord has sent there. Pelo trabalho de alguns missionários que chegaram até Papua. And today, e hoje, by the grace of God, pela graça de Deus, this denomination has more than 1 million members. Essa denominação tem mais de 1 milhão de membros. 1,000 pastors. Mais de 1,000 pastores. In 8 regions in the country. Em 8 diferentes regiões ali de Papua. And I thought to myself. E eu pensei comigo mesmo. The missionaries that went there. Os missionários que foram lá em 1962. They are not even alive today. Eles provavelmente não estão nem vivos hoje. To see what the Lord had done. Para ver o que Deus fez ali. Through their sacrifice. Através do sacrifício deles. Their obedience. Da sua obediência. But today, mas hoje, there is a thriving church. Existe uma igreja vibrante. Some believed. Alguns creram. Some ridiculed. Alguns devem ter ridicularizado os missionários. But many believed. Mas muitos creram. Let's keep sending. Vamos continuar enviando esses. Let's keep engaging in mission in our home. Vamos continuar se envolvendo com missões na nossa casa, em Jerusalém, na nossa Jerusalém. Our children, those of you with children. Vamos olhar para as nossas crianças, por exemplo. Let's not love work more than our children. Não vamos amar o nosso trabalho mais do que os nossos filhos. Nobody is going to disciple our children for us. Ninguém vai discipular os nossos filhos por nós. The media is not going to disciple our children. A mídia não vai discipular os nossos filhos por nós. Mission at home. Missões em casa. Mission in our neighborhood. Missões na nossa vizinhança. Mission in our shop. Missões aonde? In our shops. Nas nossas, at our workplace. Nas nossas lojas, nos nossos ambientes de trabalho. May the Lord help us to engage. Que o Senhor nos ajude a se envolver com missões. I want to end. Eu quero acabar aqui. By challenging us. Desafiando a cada um de nós. To keep learning about the world. Para continuar aprendendo sobre o mundo. What the Lord is doing the world. O que Deus está fazendo ao redor do mundo? To keep informed of world events. Para estarmos informados sobre os eventos globais. To track what is happening with missionaries. Para assistir, perceber, observar o que está acontecendo com os missionários e missões ao redor do mundo. Take the perspectives course. Or any mission program. Só uma observação aqui, gente. É que a gente vai estar promovendo esse ano. Eu falei para ele que a gente vai estar promovendo esse ano o curso Perspectivas. E ele aqui está só fazendo um encorajamento aqui de usar o Perspectivas para entender o que Deus está fazendo no mundo. I like to challenge us. How much are we praying? Eu quero desafiar-nos a orar mais. For God's world, His church, and His workers. Sorry, brother. Come again. How much are you praying for God's church? Quanto a gente está orando pela igreja de Deus? The world and His workers. Pela igreja global e pelos seus trabalhadores. Maybe we use 5 minutes. Talvez a gente use só 5 minutos para orar. Can we commit tonight? Será que a gente pode hoje se comprometer? To go 30 minutes. Para ir para 30 minutos de oração, quem sabe? 1 hour. Uma hora que seja. Just praying for an unreached people group. Orando especificamente por um povo não alcançado. Praying for a missionary. Orando por um missionário. We've seen some of these pictures. A gente viu algumas fotos. Pray for countries. Name the countries. Próximo slide, por favor. Vamos orar por países, por religiões que precisam ser alcançadas. Recently, I was in Chile. Eu estava no Chile recentemente. And I was talking to a radio station, and a journalist asked me, "What do we do with multicultural stuff? We have all kinds of people coming into our city." E ele foi perguntado por alguém de uma rádio local o que fazer com tanta gente de outras culturas chegando até estava em Santiago. Were you in Santiago? Yes. Em Calama, numa cidade do Chile. And I say, embrace them. E eu disse, se envolva com eles. It's an opportunity. É uma oportunidade. For people to be enriched. Para as pessoas serem alcançadas. Different cultures, languages, people. Diferentes culturas, línguas. God created all of us. Deus criou todos eles. It's an opportunity for mission. É uma oportunidade missionária. And I want to challenge us. E eu quero desafiar vocês. The Lord is sending people to your doorstep. Se Deus está mandando pessoas até a sua proximidade. I know you know that already. E eu tenho certeza que você já sabe que isso está acontecendo. But tonight I'm challenging you to consider how to engage. Mas hoje eu quero que você considere como você pode se envolver com essas pessoas. The people God has sent to your doorstep. As pessoas que Deus manda para as nossas vidas. Let's continue to be people who send and support. Vamos continuar a ser pessoas que enviam e suportam. People who give. Pessoas que dão, que ofertam. I was involved in mobilization in Africa. Eu trabalhei envolvido com mobilização na África. Currently we have more than 70 family units, about 140 missionaries. Então eles têm hoje a base da África, a base da Pioneiros na África, ela tem cerca de 70 unidades, 140 missionários. From Ghana, Benin, Burkina Faso. And I recall, e eu lembro, we're sending one missionary to Gambia. Nós estávamos enviando um missionário para Gâmbia. And in this church, nessa igreja, where most of the people they earn less than $20 a month. Nessa igreja as pessoas ganham menos de $20 por mês. But they all came. Mas todos eles vieram. Like 50, less than 20 cents. E ofertavam 20 centavos de dólar. Everybody putting, todo mundo colocando no ofertório. In the bowl. No ofertório. And missionary sent. E o missionário foi enviado. To Gambia. Foi Gambia. Not from a city. Não de uma cidade, não por uma cidade. But from a small town. Mas por uma pequena vila. In Ghana. Em Ghana. I want to challenge us. Eu quero desafiar. Let's not get tired. Não vamos se cansar de enviar. Of supporting. De suportar. Of giving. De ofertar. Let's give till we are empty. Vamos ofertar até a gente se esvaziar. This gospel is worth giving everything. Esse evangelho ele é digno disso. I was in an interview panel just before I came here. Interviewing new missionaries. Eu estava entrevistando novos missionários. From China, Chinese China. Couple. Chineses. Yeah. And he is an engineer. Ele é um engenheiro. He wants to go to Kenya. Ele quer ir para o Quênia. To serve as a missionary. Para servir como missionário. To reach the Chinese in Kenya. Para alcançar os chineses vivendo no Quênia. I asked, how are you going to support yourself? E aí eu perguntei, tá, você como engenheiro você pode suportar a si mesmo? He said, I have a house. E ele disse, ah, eu tenho uma casa. I've already sold it. Eu já vendi. I'm going. Eu estou indo. My church is also behind me. Minha igreja me suporta. This gospel is worth everything. Esse evangelho ele é digno de qualquer esforço. I came here. Eu vim para cá. To commend you. Para encorajar vocês. For your heart for mission. Para que os seus corações sejam voltados para a missão. But also to challenge you. Mas também para desafiar vocês. To do much more. Para alcançar muito mais por Jesus. In engaging people. E se envolver com pessoas, step into the life of people, entrar na vida das pessoas, in loving people, amar as pessoas, in praying, in giving, and in going, orar, ofertar, and going, e ir. May the Lord, que o Senhor strengthen us, que o Senhor nos fortaleça. Maybe you've been considering going to the field. Talvez você já tenha considerado ir para o campo um dia. The Lord is calling you. E o Senhor talvez esteja chamando você. Do not resist. Não resista ao Senhor. Hallelujah. Why don't you lead us in prayer? Let's pray. Amém, amados. Vamos orar? Vamos orar? Pai de amor, eu quero te agradecer por essa noite e pela presença do irmão Fred aqui, Senhor. Pelo que ele representa. Pai, quando eu lembro que Gana, o que era Gana há 100 anos atrás, Pai. E hoje eu tenho conosco um irmão de lá, não somente testemunhando sobre o teu evangelho, mas trabalhando para que outros, de vários outros países, possam se juntar a esse esforço que é teu, é primordialmente teu, mas é um privilégio nosso, meu Pai, sermos chamados e sermos dados a oportunidade de colaborarmos com o Deus Criador, soberano de toda a sua criação, e que está nos conduzindo para um dia, estarmos diante dele, num banquete, como viu o apóstolo, onde estaremos como todos os povos, tribos, línguas e nações, os teus escolhidos, diante de ti, para te adorar, Senhor. E é um privilégio poder ver isso acontecer, mesmo que devagarzinho. Devagarzinho, gradualmente, a gente vai percebendo que a visão do apóstolo vai sendo cumprida, mesmo aqui em terra. Senhor, nos dá a honra e o privilégio de nos envolvermos na tua missão, Pai. Assim eu te peço e rogo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amen. Amém. Thank you.